Você está ouvindo Não Tá No Roteiro. Sejam bem-vindos ao Não Tá No Roteiro. Eu sou Edson Lucas, o esboçador, e estou aqui com Pedro Buareto, o dono e criador do Estampa e Arte. Boa noite. E eu estou aqui com Jorge Felipe, do Fonecast. Boa noite. E é claro, com o grande Giovanni Arieira, do Alguma Coisa Cast. E aí, moçada? E esse aqui vai ser um podcast sobre Crônicas de Nárnia, os filmes, os livros e o guarda-roupa e mais alguma coisa que a gente sempre vai inventar aqui. E nós começaremos a falar dos filmes logo após os recadinhos do bueiro. Recadinhos do bueiro. Recadinhos do bueiro. Galera, o evento de Nárnia tá chegando dia 29, 30 e 31 aqui em Cascavel, na Univel, no bloco D. Vai ser muito bom. A Estampa Arte vai estar lá vendendo as canecas com as minhas ilustrações e quem sabe até podem ganhar um pouquinho de manjar turco, né? E galera, a gente recebeu um e-mail, olha, nosso primeiro e-mail. É isso aí, galera. E eu vou ler ele aqui rapidinho. Fala, galera. Aqui é o Esteban, do podcast Los Chicos. E aí, Esteban? Salve. Muito bom o podcast de vocês. Falam de maneira clara, não se atropelam e seguem sem perder o fio da meada. Valeu, cara. A gente vai tentar melhorar cada vez mais isso. É que ele não viu antes da edição, mas vamos que vamos. Pelo que me lembro, o ano de 2014 foi o que teve mais filmes legais. Vi muita coisa boa. Nesse ano saíram as minhas duas animações favoritas, que são Operação Big Hero 6 e Como Treinar Seu Dragão 2. Cara... Operação Big Hero foi, cara, um dos melhores filmes de animação que eu já assisti. Cara, a Disney aprendeu, hein? Opa, foi o melhor, cara. Foi o melhor, né? Cara, com certeza. É que eu tenho muito nostalgia dos filmes antigos, por exemplo, O Rei Leão. Nossa, velho, hoje em dia ainda assisto e choro a hora que o Mufasa morre. Ai, eu ainda tenho que assistir, cara. Eu sou muito vacinado. O Abutre foi uma ótima surpresa. Pena que muita gente ainda não ouviu e não fez tanto sucesso, pelo menos aqui no Brasil. Verdade, cara. Essa foi uma tristeza o Abutre não ter sido reconhecido, assim. É, eu tenho que concordar, até porque eu não assisti. Mas o trailer te chamou a atenção, né? Chamou, chamou. A decepção do ano fica com Tartarugas Ninja. Eu fui ver achando que não seria uma obra-prima, mas conseguiu ser muito pior do que esperado. Vamos pular o comentário dessa. Bom, a gente pulou também o comentário, não pode. Verdade, né? Estou no aguardo do cast de Donnie Darko. É um dos meus filmes preferidos. Cara, continua aguardando aí que vai ter, hein? Ou a gente vai chamar o pessoal aí e vamos fazer. Fiz o inaceitável e ainda não assisti o Fury, mas é o próximo da lista. Ele veio, irei ver o mais rápido possível. Ah, não. Não vê o Fury? Sai, sai, sai. Vaza, vaza. Porque não. Fica aí. Eu tô brincando. Gostei bastante do episódio e virarei ouvinte frequente. Abraços aí, Esteban. Obrigado, cara. Só abraço mesmo, tá bom. Só abraço. Também ajudou bastante. A gente vai sempre tentar melhorar e... Mais episódios aí, né? Que esse foi só o primeiro. É, foi... até agora teve o piloto e o primeiro, né? É, né? Esse seria o segundo. O terceiro. E a sua parte, Felipe? Diga aí. Então, galera, não esquece de entrar no site do Jorge Ocioso. Vai estar aí na descrição. Ele tá fazendo o Fonecast também, ele agora é nosso parceiro, tá? A gente... É... Entra lá e não esquece de acessar o canal do Cine Mostarda e de Um Casal Qualquer. É isso aí, galera. Aproveita que o cast tá muito bom com o Giovanni Arieira, hein? Infelizmente o Felipe não participou desse, né? É, eu não pude participar desse por causa do curso e não bateu o horário, galera. Foi mal, hein? Mas é isso aí. Até mais! Falou! De Nárnia. O primeiro filme foi lançado em 2005, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Cara, quem assistiu e gostou do filme? Eu. Ah, eu? Eu achei, assim, o primeiro eu achei bacana. Sim. Primeiro é aquela coisa mágica e delicada. É, inovação, né? Inovação. tava, acho que na verdade, pela um mágica do... de ser uma parada muito infantil. O segundo, as pessoas tá crescendo, tá mais triste já, tá mais dramático. É, eu, na verdade, foi o primeiro contato que eu tive com Narnia, tudo foi pelo filme mesmo, assim. Eu nem imaginava que existia livro ou qualquer outra coisa, assim. E, cara, eu gostei bastante do filme, assim. Curtiu? Gostei muito. É, eu achei o primeiro bem divertido, assim. É bem legal e eu acho que pegou a questão da magia, pegou um pouco do hype ali dos filmes do Harry Potter. Eu acho que tentou meio que disputar ali, mas morreu, né? Não teve como competir. Na verdade, Nárnia veio no embalo do Senhor dos Anéis. É, mais parecido. O primeiro filme é redondo e é perfeito. Porque ele é redondinho, tem um roteiro todo bonitinho e ele é mais sério. Ele não é tão infantil quanto no livro, pra quem percebeu. E os efeitos, eu não preciso dizer, os efeitos do filme ficaram espetaculares. Não sei como ganhou um. Posso dizer uma coisa que faz esse filme valer? Liam Neeson. Liam Neeson melhora qualquer coisa. É verdade, verdade. Welcome, Peter, son of Adam. Welcome, Susan and Lucy, daughters of Eve. And welcome to you, Beavers. You have my thanks. But where is the fourth? That's why we're here, sir. I reckon I will find you and I'll kill you. I know who you are. Cara, mas ele com a voz de Aslan ficou show! Ficou muito bom. E assim, o Edson comentou aí dos efeitos, né, cara? O Aslan ficava olhando e falava, caraca, tá muito perfeito, sabe? O Leão, até hoje, né, cara? Tanto tempo tem o filme, é muito esses perfeito. Esses dias até tava passando na televisão, assisti um pedaço, eu até hoje eu acho que é um leão domado que tá ali. Exatamente. Você olha os erros do filme e você pensa, cara, esse leão vai atacar alguém, né? Agora, com certeza ele vai atacar alguém. Ainda mais que esse filme não é novo, né? Já tá naquele nível. Já é de 2005. Isso é recorrente, não só com esse filme, tem vários filmes que o tempo passa, mas o pessoal se empenhou tanto no efeito que tu continua olhando daqui a 10, 20 anos, tu compra ainda. Sim. O filme tem uma carga dramática muito melhor do que no livro. Eu vou falar, eu prefiro muito mais o primeiro filme, olha, presta atenção, não venha me criticar antes, do que no primeiro livro. Nossa, eu posso criticar? Não pode, pode falar. Não, na verdade, assim, eu acho que ele deu uma pegada bem mais séria do que o filme, do que o livro, porque todas as histórias do livro são bem infantis, assim, pra criança bem nova mesmo, né? Isso eu achei bem legal, mas eu acho que teve horas que ele tentou dar uma profundidade que eu acho que falhou, sabe, um pouquinho, assim. Eu adoro. Achei que foi uma tentativa sem sucesso. É, em alguns momentos, sabe, ele quase chegou lá, mas não, sabe? Foi quase, mas não chegou, assim. É, acontece, faltou temperinho. Mas é bem legal, é um filme que eu gosto muito, assim, realmente. Não, o primeiro show de bola. Olha o alívio cômico. O alívio cômico são os castores, e nem são tão cômicos assim. Sim, é verdade. Sim, isso é verdade. É um cômico natural, não é aquela coisa forçada. É, e chega a ser até um certo romance, porque é ele e a esposa dele, né, são dois, sim, é um casal, sim, de castores, e é lindo. Tem uns filhinhos, não tem uns filhinhos? É. Não, não tem ainda. Eu juro que tinha filhinhos, eu devo ter assistido outro filme. O nome deles, Senhor e Senhora Castor, é só isso que tem. É muito legal. Nossa, muito eu imagino a reunião, assim, 15 pessoas debatendo qual vai ser o nome dos personagens. Agora, James McAvoy como Senhor Túminus, que é o fauno, né? Sim, ficou Xavier, muito legal. Pernas de bode. Rapaz, parabéns, ó. Xavier já andou. Foi depois, ele fez uma experiência lá e conseguiu pernas de volta, só que com cabelos e ferraduras. Agora, as armaduras, cara, o filme, eu acho que é porque é da Disney também, né? Ah, qual é? Sim, é. Grande senhor Walt Disney, fazendo história, desde sempre, né? Olha, desgraçado. 180 milhões pra fazer o filme. Arrecadou o quê? 740 milhões. O sucesso de bilheteria total, né? E dizem que petróleo dá lucro, né? Dizem, né? Eu acho que dá, eu acho que dá. Dá também, né? É, R$80. Não ia ter tanta gente morrendo por petróleo se não desse tanto lucro. É 800% de lucro a extração. Nossa. Agora, a gente pode falar do Príncipe Caspian. Ó, Olha, é. Começou a cair a história aí, né? Ficar mais sim, fraquinho. Esse filme foi bem triste. Não teve aquela magia. Toda a magia que você ficava, nossa, aquele leão foda, aquela feiticeira foda, sumiu nesse filme. Ele ficou muito humanizado. Quando tu sai do primeiro filme, tu tá num mundo ali que terminou totalmente alegre, feliz, e tu volta, foi tudo pra baixo de novo, e né? Ele foi pra baixo de um jeito diferente, né? Porque era uma coisa muito mais, digamos, comparada à Segunda Guerra Mundial do que a uma geleira, não sei. Perdeu toda aquela magia, aquela ficção, ficou sim, muito humanizado. Sim. Virou muito mais, assim, deixou um pouco a fantasia de lado e virou, de fato, um filme, assim, de tomada de trono, de uma trama mais comum, até só que com personagens míticos ali. Mas sabe por sim, que diminuiu tanta qualidade? 225 milhões o orçamento. Aumentou o orçamento, eles falaram, bora colocar mais animal falante aqui. Mas eles pensaram, bora colocar um efeito que seja tão realista quanto no primeiro filme? Não, foi isso. Eles gastaram mais com mais do que qualidade. E outra, você pode perceber em todos os pôsteres, o Aslan é diferente em todos os pôsteres. Você nunca prestou atenção nisso, mas o leão é diferente em todos. Dá uma olhada. Caramba, olha aí. Se você fizer a pesquisa agora, cada leão é diferente. Estagiário é brabo. Não, desculpa não, eu sou estagiário, vejo o pessoal contratado errando mais, tá? Então, estagiários são pessoas muito importantes na nossa vida. Estagiário é quem você põe a culpa que tá errado, não quem faz errado. Verdade. Alguém tem que estar com o estagiário. Agora vocês viram que tem o... Todo mundo fala, ah, é o Tyrion. Não, é o Peter Dinklage, o anão, cara. É verdade. Sim, sim, é o... Esse cara, eu acho que ele tá na cota de anão de tudo quanto é filme, né? Sim, mas eu olho pra esse anão, ele é... No livro, ele é um anão um pouquinho mais engraçadinho. Eu olho pra ele e eu penso, putz, esse cara aí tá louco pra beber vinho, velho. Tá louco pra beber vinho. Total, total. Tá com muita cara de maldoso. Faz sentido. Ele tem uma cara de psicopata. Tem, cara. Cara, anão em filme, basicamente, todos têm cara de louco. Ele podia ser o Chuck. Faz sentido. Sachinho, psicopata. Único, ok. Para de usar boneco, não tem necessidade de usar boneco. Tem um cara. Como? Tudo cara. Cara, eu vou olhar pra ele agora e vou pensar no Chuck toda vez, cara. Imagina se o Silvio Santos tivesse chamado ele pra fazer aquela pegadinha. Genial! Caramba! Ai, caraca, cara. Ai, ai. Mas assim, tem uma outra coisa que eu acho que deixa o filme meio que dá uma queda, que é o ator que faz o Príncipe Caspian, que eu não gosto daquele ator, esse eu cara acho. É... Ficou bem feio, ficou bem esse cara de... Esse cara, quando tu vê o nome dele num filme, alguma coisa, tu já pode dizer, cheiro de merda. É, cara, exato, exatamente, cara. Esse cara, olha só onde ele tava. Stardust foi o primeiro filme dele. Oh, você pode falar qualquer coisa dele, mas ele tá no O Sétimo Filho. O filme olha, que lançou esse ano. O filme ser bom não faz dele um bom ator. Com certeza. Ai, caramba. Mas é o Ben Barnes, pra quem quiser saber, cara. Tem 33 isso, anos já, coitado. Quanto? Nossa, com cara de moleque, nem né? Sério que esse louco deve estar fazendo, cara. É. Esse cara deve estar fazendo propaganda de McDonald's. Eu tô até pesquisando, será que ele fez? Eu tenho certeza. E novamente, Liam Neeson, né, cara? Asa de novo. Sempre. Quando tudo parecia perdido. Eu gostei que no filme cresceram um pouco, né, os atores. O Pedro, a Lúcia e o Edmundo e a Suzana. Isso, isso, exato. Isso foi uma coisa que eu não se teve... Não sei se foi isso que tu quis dizer, mas teve CG, alguma coisa nesse sentido, jogo de câmera, e eu não percebi. Pra mim ficou bem natural. Os efeitos especiais do filme? É, não. Na questão de tu ter dito deles terem crescido, os atores. Não teve muito. Cara, foram 3 anos de diferença de um filme pro outro. Não parece. Né? É, realmente. Essa é a magia de Nárnia. Ou de Hollywood, tanto faz. Opa, de Hollywood, de uns milhões, né? Ah, o pessoal vai reclamar que a gente tá falando mal do filme? Bora lá. 225 milhões de orçamento, 419 de arrecadação. Ou seja, quase o dobro. Quase o dobro e quase metade do lucro do primeiro e comparado. O primeiro, assim. O primeiro, cara, ganhou dinheiro pra caraca, velho. Foi muito show. Foi quanto ele ganhou no primeiro? O primeiro ele ganhou 790. E quanto que ele gastou? Ele gastou 180. Olha aí, pra você fazer uma média, cara, foi muito bom. Ainda mais pra um livro que já tava meio esquecido, né? É, exatamente. Fazia muito no tempo. Segundo, cara, no segundo filme, o que que foi lançado junto com esse filme? Qual foi a concorrência dele? Nesse mesmo mês, que foi o mês de abril e junho, teve Speed Racer, O Dia Que a Terra Parou, só que ele teve, olha só, Homem de Ferro. Ah, aí sim. Aí sacaneia tá um pouco. Tá explicado. É, tem isso, né? Muito filme bom junto. As Crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino da Alvorada. Foi lançado em 2010. Daí esse filme botaram tudo que tinha de efeito especial e deixaram um pouco a história de lado, né? Sim. Foi assim, o primeiro tinha efeitos especiais e história. No Vamos segundo botar. Deixaram um pouco a história e mais efeitos especiais. No terceiro foi só efeitos especiais. Cara, só efeitos especiais. Mas, não, peraí. Não foi efeito especial, foi defeito especial, que ficou uma porcaria. Isso tu já vê na capa do filme. É tipo assim, é tipo aquelas meninas que vai se maquiar e exagera, sabe? Mas A Viagem do Peregrino da Alvorada foi feito pela Fox. A Disney só ficou com o logo ali. Demitir a Disney. É, não sei o que foi. Ah, provavelmente a Disney ficou só com a distribuição e deixou a Fox produzir. Exatamente. Terceirização aí, né? Mas assim, esse filme, eu acho que tem aquilo que a gente falou no segundo, as crianças não envelheciam tanto. Nesse, o ator que faz o Edmundo lá, ele tá muito mais velho, né, cara? Assim, dá um choque a hora que você vê, você fala, peraí, não. 5 anos de diferença, né? Foi bastante. Que nem a gente tinha falado antes, diferentemente do Harry Potter, que tipo, tinha um a cada um, 2 anos, que tu acompanhava junto com os filmes o envelhecimento das pessoas, esse aí tinha lacunas muito grandes entre uma sequência e outra. Sim, com toda certeza. Cara, fazer o que se o cara não tem puberdade bem dentro dos filmes, né? Culpa dos filmes, cara. Cara, agora, esse filme eu vou falar. O pessoal vai parar de ouvir o cast agora, mas eu odiei. Esse filme é horrível. Eu também, eu apoio. Não foi bem feito. E olha de novo, agora vocês vão perceber exatamente quando eu falei do Leon, o Aslan, ser diferente nos posters. Olha a cara dele, ele parece, sei lá, o Scar do o Rei Leão. Olha Meu ele. Deus. Olha ele rapidão, pra tu ver. Credo, que coisa parece mesmo. Ficou realmente. Faltou só a cicatriz ali. É. Ah, cara. Que lixo. Eu acho que se tivesse mantido o efeito do primeiro mesmo, que talvez não sei se não fosse tão bom, ficaria melhor. E olha, no livro eles fizeram uma história bem bonitinha. No filme eles inventaram uma coisa das espadas. Começou a inventar. Pra quê, cara? É que nem quando tu olha filme bíblico, que alguém sempre dá um jeito de enfiar um troço que não tá ali, e que nem qualquer outro livro que tu vai fazer um filme, certa forma, esse é um filme bíblico, né? É, de certa forma. Mas as espadas... Não, eu entendi das espadas. Eu apoio as espadas porque senão ia ficar horrível. Ia ficar um filme muito chato. O livro ele não tem as espadas. Mas ficou muito mais interessante ter a espada. Ficou mais legal. Pra noção agora, o que tem no livro lá que não é espada? O que tem no livro não tem espada. Só não tem? Não é uma alteração? Alteração? Ah, o livro é mais infantil ainda, cara. Não, o pior é que esse é o livro do livro, é o que eu mais gosto, sabia? Sério? Porque eu acho que durante a viagem, cara, cada lugar que eles passam é como se fosse uma história separada, entendeu? Parece só pra, que cada só capítulo... Pra, desculpa te interromper, mas só a título de conhecimento. Eu não assisti esse aí, eu já tinha... Larguei de mão no segundo. Como é que eles vão pra Nárnia no terceiro? É o seguinte... Eles não vão pra Nárnia. Eles vão pra Nárnia, rapaz? Me escuta! Não. É o seguinte, eles estão no quarto do Estalkio, que é um primo deles. Estalkio. Eu tenho um problema de falar o nome dele. Eustáquio Mísero. Eustáquio, isso. Aí, no quarto deles, tem um quadro de um navio. Aí o quadro começa a se mexer e começa a cair água do quadro. Aí ele começa a encher todo o quarto... Aí assim que o quadro tá vazando, enche todo o quarto e eles estão de novo em Nárnia, só que eles estão no mar jogado e aparece o Peregrino da Alvorada, que é o nome do navio, e o Príncipe Caspian é o capitão. Aí ele pega eles e coloca no barco, no navio. Se a Disney tivesse continuado com os direitos, podiam ter colocado Jack Sparrow, já ia emendar 2 anos. Faz sentido. Caramba. Agora, o que estragou que eu tava falando dos efeitos? O Eustáquio, de uma hora pra outra, ele vira um dragão. Vocês lembram disso? Nossa, eu lembro. Uhum, aí ele gospe no chão pra finalizar, né? Eu tô apertando tipo, meus rápido. Olhos aqui. Ah, que efeito ruim! Cara, em 2010, o que tinha saído antes de 2010 tinha saído Transformers. Tinha em 2009, Avatar. Caramba, cara! Caramba. Homem de Ferro. Tinha muita Avatar coisa foi boa. Muito bom. 3 milhõezinhos ali, dá um pastel de queijo pro cara e o cara faz um efeito melhor, bicho. Só que ele é divertido, o filme. Mesmo assim, ele é engraçadinho. Só dá muita irritação o Eustáquio. Lembrei. Nossa, ele é muito chato. Sim, ele é muito chato, cara. Só que ele não é tipo, sei lá, o Geoffrey, que você tem um nojo dele, mas é um personagem foda. É só um cara chato. É, exatamente. Você não cria afeição por ele. Ele tem cara daquelas crianças, essas, tipo, chorona, tá ligado? Que dá vontade de dar um tapa na cara. É aquele... Só... Eu tenho, você não tem, você não pode tocar, sabe? É o Kiko, sabe? Alguma coisa o assim. Kiko, exato. Não, exatamente. O Kiko é engraçado. Também. Agora, esse ator é o Will Poulter. Cara, sem sacanagem, esse personagem de Eustáquio, joga ele em Maze Runner. É o mesmo. Ele tá lá. Caramba. Sério, ele tá nesse filme e ele tá chato de novo, cara. Ainda bem que ele morre. Mas... De verdade? É sério, ele morre no filme, ainda bem. Verdade, né? E ele tem pouquíssimo filme, mas muito pouco. Só que ele tá aí de volta no Crônicas de Nárnia e a Cadeira de Prata. Sim, sim, é. Ele tem que voltar, né? De um jeito ou de outro, ele vai estar de volta nesse filme, né? O que vocês acham que vai ser esse filme, cara? Putz, eu não sei. Pera, ele vai ser só o último, assim? Ou vai ser só a Cadeira de Prata ou vai estar junto com o último livro lá? Olha, eu não sei, aí que vem a dúvida, porque a gente não sabe de nada, não tá falando nada sobre esse filme. Sabe, se ele for um compensado dos dois, é capaz de estragar, né? É que aí vai ter a charneca de Etim ainda, né? Que eles vão passar pelos gigantes... É, eu não sei o que esperar, realmente. Não só por não ter nada do filme aí pra gente, mas... Eu não sei, eles podem fazer uma cagada muito grande. Como eles podem recuperar, sabe, lá do começo. Eu não sei. Eu vou tentar manter a expectativa bem baixa, entendeu? Pra não me decepcionar, mas... É difícil, é difícil. If the witch knew the true meaning of sacrifice, she might have interpreted the deep magic differently. That when a willing victim who has committed no treachery is killed in a traitor's stead, the stone table will crack, and even death itself would turn backwards. We sent the news that you were dead. Peter and Edmund will have gone to war. We have to help them. We will, dear one, but not alone. Climb on my back. We have far to go, and little time to get there. And you may want to cover your ears. C.S. Lewis. Olha, eu vou errar a pronúncia aqui, mas é Clive Staples Lewis. Ou é... Eu não sei, eu vou estar errado com certeza, mas vamos chamar de Titio Lewis, né? Ele nasceu em Belfast, Irlanda. Você já passou por aí, ô Giovanni? Não fui. Passei longe, na verdade. Cara, tem um seriado muito bom que tem cenas aí. Sons of Anarchy. Nossa, cara. Sons of Anarchy é demais. C.S. Lewis nasceu em 29 de novembro de 1898. É, morreu em 22 de novembro de 1963. Ele tinha uma... Todo mundo sabe disso, é óbvio. Todo mundo comenta que ele tinha uma grande amizade com Tolkien. Isso, sim. Eles participavam de alguns grupos de discussão. É, um pub lá. É, regada a cerveja e tal. E eles iam discutindo as ideias que eles estavam tendo. E foi ali que eles discutiram quando o Tolkien estava escrevendo Senhor dos Anéis, quando ele começou a escrever Nárnia, né? Ali na conversa, assim. Já que ele é amigo do Tolkien, tu quer salvar o resto dos filmes? Põe o Peter Jackson a dirigir. Olha, perfeito. Aí, cuidado, ele vai aparecer com o Mundo de Cenoura, hein? Vocês podem ver uma referência que o Peter Jackson fez. Foi no Hobbit, o primeiro. Isso, o Hobbit. É bem simples o que ele fala. Quando os Trolls, depois de atacarem o Bilbo e a companhia do Obo Thorin, vocês lembram disso? Versão estendida ou comum? Eu não sei qual a versão, mas o Gandalf falou uma coisa. Assim que eu vi, eu falei, Nárnia. Esses Trolls vieram da charneca de Etim. Caramba. Estendido. Ele fala isso. Assim que eu vi, eu... Uma referência ao livro. A charneca de Etim é citado na Cadeira de Prata, né? Uhum, sim. É uma boa referência, assim. O Peter Jackson daria muito certo pra adaptar os filmes. É, só que de cada livro ele ia fazer 3. Também tem isso. Ele ia conseguir, né, cara? Deixa fazer. Seria muito interessante, cara. Agora, ele morreu em 63, cara. Tinha 64 anos, coitado. Foi jovem, cara. Vamos morrer jovem aí. É, mas a vida dele também é meio tenso, né, cara? Tipo, quando ele tinha 10 anos, em 1908, a mãe dele morreu. Ah. É, sim. E aí ele ficou com um pai que não era muito atencioso, né? Até tem algumas biografias, até tem uma biografia dele mesmo que ele fala, né, que ele e o irmão, que também era escritor, eles sofreram bastante, assim, que o pai era bem ausente, assim, e tal, e essa fase logo que a mãe morreu foi bem complicada pra eles. E ele, se eu não tô enganado, ele tava na Primeira Guerra Mundial também, né? Ele lutou na Primeira Guerra Mundial e, inclusive, foi a única vez que ele saiu do Reino Unido. Sim. Foi pra lutar. E é, cara. E o Tolkien também, né, cara? Guerra também. O Tolkien também, ele escreveu os livros baseados nas guerras que ele participou. Ele, inclusive, foi pra trincheira e tudo mais. Foi uma vida bem louca. Ele voltou a escrever o livro e foi nisso. Eles, por acaso, não lutaram juntos na guerra, nada do tipo? Não. Tem relato, não. Relato, assim, que o pessoal... Ah, vamos fantasiar que o Tolkien lutou contra Hitler, porque todo mundo sabe que Hitler foi um soldado na Primeira Guerra Mundial. Aham. Aí sim. O pessoal, eles lutaram. Não, eles só estavam um do lado, né? Um de cada lado e nem se cruzaram, na verdade. O Sobrinho do Mago. Foi o primeiro livro que ele escreveu? Não, não foi. O primeiro que ele escreveu foi O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Só que, na cronologia de criação das Crônicas de Nárnia, O Sobrinho do Mago. Então a gente vai começar com O Sobrinho do Mago. Uma coisinha que é legal é que os livros do Lewis, você pode começar a ler qualquer um. Às vezes você fala, né? Eu leio na ordem que ele publicou ou na ordem cronológica. E no final, meio que ele escreveu, cada história ela é bem fechadinha. Se você quiser começar a ler pelo terceiro, depois ler o segundo, sabe? Meio que não importa, né, cara? Dá pra... Porque ela meio que começa e termina cada livro ali, ele é bem fechado, né? Sim, é! E ele repete bastante, ele te explica bastante, ele te fala sempre. É um conto infantil, né? Tem que ser devagar, repetitivo e simples. Ele era o Nolan dos livros, então. Vou falar a verdade. Se eu tivesse lido esse livro quando eu tinha 10 anos, eu tenho certeza que eu teria adorado. Eu fui ler ele quando eu tinha 16, assim. Eu vou falar, eu não gostei. Até porque o primeiro contato de um livro, assim, grande, de história fantástica, foi Eragon. Foi no tempo que lançou, cara. Acho que um ano antes de lançar o primeiro filme, sabe? Uhum. E aquilo ali, pra mim, era melhor. Porque Eragon, pra quem já sabe, é sangue, tem um pouquinho de porradaria, tem dragão, tem tudo que uma criança gosta também, né? Aí eu tenho certeza, eu não gostei muito, porque é muito infantil. Mas depois de um tempo, que você amadurece e percebe um pouquinho mais a história, cara, o livro é bom, é bom. E O Sobrinho do Mago é o melhor pra mim. Olha aí. Cara, eu achei ele muito criativo, principalmente na parte da criação do mundo lá pelo Aslan, assim. É muito legal, assim. E ele tem umas ideias geniais do... Que acabou surgindo depois, né? Mas de por que tem um poste em Nárnia, sim, no meio do nada, né? Isso é muito legal, cara, as ideias que ele teve pra aquilo, né? Eu acho muito legal também, assim, eu acho mesmo tendo sido escrito depois, é uma introdução perfeita pra aquele mundo, né? De Nárnia ali, é fantástico. Exatamente. Não tem uma ilustração de Nárnia que eu não faça, que eu não queira colocar o poste. É muito simbólico. Eu que digo. Cara, acho que o poste é tão simbólico quanto o anel do Senhor dos Anéis, né? Ou um anel. Eu acho que o Aslan é mais simbólico. O Aslan é, mas o problema é que você vê um leão ali, tá, aquele é o Aslan, aquele é um leão, não. Acho que o poste é mais. Vai em qualquer praça do mundo que tenha um poste um pouquinho antigo, você vai pensar em Nárnia, na hora. Eu fui em Mohits, eu olhei um postezinho pequeno, eu quase tirei foto, parecia muito... essas referências que você faz, né, cara? Sim. Ainda mais que aqui em Cascavel tem um parque, é o chamado Parque Tarquínio, é que tem várias árvores. Tem um poste no meio de um monte de árvore. Cara! Não tem como você perfeito. Não lembrar disso. Pena que não neva aqui. Pena que não neva, né? Ah, não, sorte, né? Ah, seria louco. Ah, tá, entendi, boa. Ah, entendeu? E cara, agora vocês me respondam isso. Acho que o Arieira pode me responder melhor por causa do cast que vocês fizeram sobre O Silmarillion. Uhum. Aslan cria Nárnia com um canto. Sim. E o Silmarillion, Eru, né? É, Eru, isso. Ele cria com canto também, com música, né? Mas isso aí eu acho que tem uma coisa que tanto o Tolkien quanto o Lewis, eles tinham... Eles buscavam referências... Assim, apesar deles terem ambos uma influência cristã muito grande, eles buscavam e colocavam nas suas obras influências de outras mitologias, né? E existem em várias mitologias a criação do mundo sendo feita através de músicas, né? Ah, então eu acho que, na verdade, os dois se basearam em alguma... nessas mitologias, e ali eles adaptaram e criaram a coisa própria deles. Mas assim... É lógico que os dois, como eram muito amigos, né, e discutiam durante a criação dos livros deles ali, talvez um tenha colado do outro, a gente não sabe, né? Ou um falou, cara, quer uma ideia? Faz criando com canto, eu faço um também, pode ser, exato. Pode ser, por que não, né? Seria muito interessante, sim, também. Claro. Mas então, sim, vamos mas ver qual dos dois cria melhor. É, exato, exato. Cara, agora a ideia, aí você vem outra referência. Qual é o portal pra entrar e sair de Nárnia? Os anéis verdes e amarelos. É. Olha aí. Isso é verdade. Verde esquerda e amarelo direita, não é? Eles colocavam cada anel no bolso, no verde no esquerdo e o amarelo no direito. E se você tocasse, você ia ou pro mundo real ou pra Nárnia. Cara, isso. Que épico. Que coisa interessante, cara. Que criatividade. Eu achei muito legal, cara, essa ideia... dele, de você encostou ali no anel, você vai ou você volta e tal. Muito, muito, muito legal mesmo. E a... Mesmo quando ele vai pro mundo lá da feiticeira branca, assim, cara, a forma como que ele vai, do lago, tudo, cara, é muito legal. Eu ficava viajando esse livro, e tipo, eu li esse livro com 26 anos, sabe? E mesmo assim eu falava, caramba, foi o que o Edson falou, sabe? Eu falava, se eu tivesse lido isso com 10 anos, eu ia viajar demais, cara, ia ser muito legal. Ia entrar no Peregrino da Alvorada, né? Ia viajar. Cara, mesmo. Ia. desculpa, mas C.S. Lewis tem umas coisas bizarras, né? A hora que eles vão encontrar a feiticeira, cara, que bizarro. É verdade. Eu achei um pouquinho assim, cara, que estranho isso aqui, uma velha parada ali. Ficou, não sei, mas ficou legal. Por isso que eu gosto do Sobrinho do Mago, acho um dos melhores mesmo. É legal. E assim, e ele tem uma coisa dele desconstruir a ideia dos mitos que a gente tem, né? Por exemplo, a feiticeira, ela não é exatamente feia, né? E é uma coisa que você vê nos contos de fadas, principalmente pra crianças, é sempre uma figura bem feia, assim, né? E ele separa isso, né? Então você tem uma... Mas é aí que tá a referência da Bíblia. Ela tá bonitinha pra enganar. Pra enganar, exatamente. Então me enganou, ó, porque no filme... eu achei bonita a mulher, mas tudo bem. Cara, e olha pra você ver como que o filme é bom, porque quem faz é a Tilda Swinton, né, cara? Que ela é muito estranha. Ela fez o Gabriel lá do Constantine, cara. Cara, ela é... Sim. E ela tá bonita, sim. E ela é muito cara, bonita. Ela lembra minha tia, tá ligado? Sério? Caramba. Essas pessoas que te usam, tá ligado? Você olha que pessoa querida. Só ilusão sua. Caramba, cara, que maldade. Qual é o nome da sua tia mesmo? A Feiticeira e o Guarda-Roupa. Esse livro é bom, hein? Esse é. E esse foi o primeiro que ele escreveu e como é bom. Só não é tão bom quanto Sobrinho do Mago, mas é problema meu. Eu adorei, cara, esse livro. E ele escreveu pra ser só esse livro, né? Ele não tinha ideia de fazer uma série, continuações, outras histórias depois, né? Ele falou, vou escrever essa história. E depois ele foi vendo deve que tinha algumas lacunas. Que é bem fechadinho. Igual isso, o nosso tio Tolkien, né? Que só começou com Hobbit e depois, né? Exato, exatamente. O sobrinho do mago é agora o cara que cuida das crianças. Aham. Uhum. E uma inspiração aí, durante a Segunda Guerra Mundial, o Lewis, ele recebeu várias crianças na casa dele, né? Então, algumas pessoas dizem que essa figura desse senhor que cuida das crianças é, na verdade, ele mesmo, durante a Segunda Guerra. E é uma coisa interessante isso. E acho que é por isso que é o primeiro o livro também, né? Sim, sim, é. E é o Diggory, o nome dele. Diggory. Mas só no final do livro que ele fala, né, sobre Nárnia, que ele já esteve lá e ele conhece Nárnia. É. Isso é engraçado, cara. Eu adorei isso. Porque quando você lê O Sobrinho do Mago, você vê... Pô, não é, obviamente, uma referência, é uma continuação, mas você olha uma referência aqui, cara, que legal, que ótimo, que perfeito. O que a gente pode falar? Tá tudo no filme, só que um pouquinho mais infantil, né? Ah, sim, sim. Desde a parte que o Aslan morre, que é um... Que é interessante, né? É de chorar. Aquela parte, você sente. Não precisa falar, só sentir. A dedicatória que o C.S. Lewis fez antes de começar o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, vocês sabem, né? Não. Ele fez para Lucy Barfield. Eu vou ler só um trechinho aqui. Minha querida Lucy, comecei a escrever essa história pra você sem lembrar-me de que as meninas crescem mais depressa do que os livros. Resultado, agora você está muito grande para ler contos de fadas. Quando o livro estiver impresso e encadernado, mais crescida estará. Cara, é pra uma menina, né? Acho que. Será que foi ele que cuidou? Será por isso o foco na Lucy? Rapaz? Então, eu pensei isso. Teve uma ironia ali na frase, tipo, com a certeza. Tenho quase certeza que foi, porque é Lucy Barfield. E o nome da personagem principal é Lucy. Acho que deve ter sido uma garota que ele conheceu e tal. Daqui a pouco são todos inspirados em crianças que ele cuidou, talvez. Provavelmente. Talvez, pode ser. Agora, lembrando que vai ter o evento do de Nárnia, eu tô lendo aqui, você lembra do manjar turco, né? Uhum. Sim, vai ter lá. Vai ter manjar turco no evento, cara. Que legal. Eu vou ganhar, né, tio? Não, porque o Edmundo, ele se encanta com a feiticeira por causa do manjar turco. Corrupto esse cara, hein? Foi pegado pelo estômago. Não, você viu que é um cara corrupto que vira rei depois, né? Ah, é o cara que se rende, né, depois. Ele tem a redenção dele. Mas é corrupto. Agora, as batalhas foram bem escritas. Foram um pouquinho rápidas, mas eu gostei muito das batalhas. Admissível. Foi um livro infantil, mas ficou uma batalha bem legal. Bem interessante. Falar de morte, assim, de uma hora pra outra. Acho que, naquele tempo, acho que era mais liberado poder falar dessas coisas, né? Do que? É, talvez. Tinha menos censura e tal. Ah, hoje em dia a gente... Não existia PG-13. Hoje em dia o povo é chorão. É, exatamente. O politicamente correto tá demais hoje. Muito psicólogo. É. Giovanni, tu que pode falar mais disso? Em livro não tem tanta censura, não é? Livro o cara escreve pequeno. É, exatamente. Mas aí, se a gente for pensar, ele, naquela época, ele querendo escrever para um público infantil, né? Então. Porque hoje em dia, assim, acaba que a gente tem uma coisa muito mais comercial. Antigamente a pessoa escrevia porque gostava e escrevia o que queria, entendeu? Hoje, às vezes, a pessoa tá escrevendo já pensando no público que ela vai... Já pensando na sequência. Isso, exatamente. E aí também, essa coisa de eu não vou colocar morte, porque senão o livro não vai vender tanto, porque senão não vai ser tão aceito, sabe? Sem contar o que a editora modifica, né? Também. Editora, hoje em dia, é uma parada muito... Por exemplo, Harry Potter. Melhor exemplo disso. A própria autora disse que os dois últimos livros dela ficaram horríveis pra ela, porque ela teve que apurar, porque a editora tava enchendo o saco. Uhum. Dinheiro faz o mundo girar. Dinheiro faz o mundo... Capitalismo tá aí, né? Sim, com toda certeza. Mas o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é bom e ponto final. Exato. É muito bom, muito bom. O Cavalo e o Seu Menino. Nem todo mundo leu esse livro. Na verdade, esse livro, você vê, ele é mais árabe. Ele se passa mais num... Parece ser mais árabe, né? Desertão, né? E aqui a gente vê o Pedro, a Lúcia, o Edmundo, Susana. Adultos. Reis. Isso. Mas a gente não vê eles participando o tempo todo do livro. A gente vê um pouquinho deles. Só pra dizer que estão ali. Uhum. Eu lembro muito daquelas histórias meio... Mil e Uma Noites, sabe? Aham. Sim, da Sherazade, né? Essas paradas aí. Ah, tipo, referência à cultura dessa, né? Aqueles contos infantis. Até a Disney tem mesmo, Aladdin e tal. Me lembra muito. Sim. Uhum. Mas é um livro bom? Vocês gostaram desse? Olha, não é dos meus favoritos, na verdade, assim. Esse livro não me pegou, sabe? Foi um que eu não me senti motivado, assim. Aquela coisa de, nossa, o que vai acontecer, sabe? Aquela... Não me prendeu realmente, sabe? Não sei, foi um livro que eu não... Acho que é o que eu gosto menos, na verdade, de foi um todos. Livro que você leu pra chegar no próximo. Isso, exatamente. A gente vai falar aqui da polêmica. Ah, eu vou deixar vocês falarem desse daqui. Príncipe Caspian. O livro também é ruim? Eu não gosto, cara. Você não gosta do livro também? Eu gosto, cara. Porque eu li antes de assistir o filme, então eu imaginei não com a cara do ator, então... isso já ajudou muito. Como eu disse, eu devia ter lido isso com 10 anos, cara, porque ficou na minha cabeça e... Não! É, na verdade, ele é bem bobinho, assim, né? O que que eu posso falar de Príncipe Caspian, né? Ô, Jorge, você viu? Você leu o Príncipe Caspian? Não, eu não li. Fiquei só no filme mesmo. É, mas tu gostou da ação? A ação foi boa, eu acho que faltou um pouco ali, foi a parte da história mesmo trabalhar melhor e alguma parte do elenco tava meio mal escalada. Ele, se tu for pensar, ele desconecta um pouco do primeiro filme, questão até visual, até da própria narrativa, e não, eu não sei, eu não me senti no mesmo lugar, assim. Viagem do Peregrino da Alvorada. Putz, agora a gente vai brigar aqui então, porque esse é o meu livro favorito de todos. Sai do cast! Quem convidou esse cara, né? Brincando, né? Não, mas interessante, porque cada um gosta de um e detesta as outras. Exato, cara, isso é muito legal. Não, mas ó, eu gosto muito desse livro porque eu acho que ele... Cada capítulo dessa história é uma história em si, sabe? É como se fosse, sabe, um desenho animado que cada episódio é uma historiazinha separada. Eu vejo esse livro dessa forma, sabe? Em cada lugar que eles passam, existe uma história própria ali. Não é só a história ao longo dos capítulos que vai contar alguma coisa. Em cada capítulo você tem uma coisa que acontece e meio que termina ali. É isso que eu acho legal. E a história vai mudando. O estilo de contar a história muda um pouquinho, né? Você percebe? Aham. Uh-huh. Em cada ilha que eles vão. Isso, exatamente, cara. E, eu sei lá, eu achava muito legal isso das ilhas, assim, parecia, sei lá, os planetas do Pequeno Príncipe, sabe? Eu ficava viajando de o que será que aconteceu no passado naquela ilha, sabe? Ficava imaginando um monte de coisa, assim, sabe? Então, eu gostei muito desse. Eu acho muito legal, assim, essa coisa do... Sei lá, porque você pega o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, é como se fosse uma história normal, realmente, né? Que os fatos vão sucedendo e no final você tem aquela história acontecendo. Esse aqui... Isso tem também, mas ele, eu acho mais independente, assim. Eu acho que ele deixa um espaço mais pra sua imaginação viajar e pra você criar coisas como leitor, entendeu? Não ficar tão preso ao que o escritor colocou ali, assim. Sei lá, eu gostei bastante, achei bastante divertido. Mas é também bem mais bobinho do que o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa também, né? Eu acho que esse aqui é um pouquinho mais infantil, mas você percebeu. Sim. A Ilha das Vozes é a parte mais criativa. Hora sim, que ela... sim. De uma hora pra outra, ela encontra essa casa e pega um livro e aparece um cara dentro da casa. Sim, sim. Com ação, né? A primeira coisa que você pensa, pô, é o Diggory, é o mago. Aham. Não, mas só um pouquinho. O C.S. Lewis, ele fez ao contrário, então... Todo mundo começa escrevendo infantil e ao longo da história vai deixando mais adulto porque todo mundo tá crescendo. Ele fez o contrário, ele começou... Pois é. Exatamente. E foi deixando infantil. Olha, na Ilha das Vozes tem essa parte que a gente fala. Ele é infantil, mas tem uma parte que é bem interessante. A Lúcia, ela abre um livro de magia. Chega um momento que ela chega numa página de um espelho. No espelho, ela vê o que ela queria ser. Que ela queria ser a Susana. Essa parte, uhum. Eu acho que é a melhor do livro, que dá uma atenção muito boa. Acho que você concorda, né, Giovanni? Você gosta muito... Sim, sim. Eu gosto e realmente eu acho que é praticamente a única parte desse livro que ela é um pouquinho mais séria, assim, mais. Não mais séria, mas adulta, assim, não tão infantil. Eu acho que é praticamente a única, né? Realmente. E ela tem a tentação de falar as palavras mágicas, né? E, ó. Mas ao olhar para as palavras iniciais do encantamento, viu bem no meio da parte escrita, onde tinha certeza de que não existia antes nenhuma gravura, uma grande cabeça de leão. O leão, o próprio Aslan, olhando fixamente para ela, estava pintado com um ouro tão brilhante que parecia saltar da página, eu vi ao encontro dela. O Aslan é o cara, velho. Ele tá só observando, né? Eu queria que esse livro tivesse um botão só pra ter a parte que o Aslan fala com o Liam Neeson falando, cara. Pode entrar referência a Deus agora? Tendo em vista que esse livro foi baseado na Bíblia, por quê? Porque, bom, segundo me contaram, né? O Tolkien apresentou a Bíblia pro Lewis, uhum. e disso ele começou a basear o livro, né? E o Aslan, ele é o leão de Judá, né? É uma coisa assim. Uhum. Que ele é Ou seja, Deus. Ah. E Deus é onipresente. Por isso que ele viu. Ele tem todos os lugares, ele acompanhou e ele é orientador, né? Sim. Música. A Cadeira de Prata. Giovanni, me fala mais da Cadeira de Prata. Dessa vez, fala um pouquinho dela. Com spoilers. Com spoilers? Com spoilers? Não, mas assim, A Cadeira de Prata, na verdade, eu acho que é o que eu lembro menos, na verdade, sabe? De todas as histórias, assim, dos livros, entendeu? Eu não sei, ela não... Eu não sei, igual eu falei, a do Cavalo Menino, foi o que eu fiquei mais puto, assim, então eu lembro porque eu não gostei muito, entendeu? Mas isso foi o que ficou ali no nhé, sabe? Sim. Aquele nem lá nem cá, assim, da história, assim, entendeu? É, o que eu lembro, ele foi o primeiro que as crianças não estão, né? As quatro crianças lá, assim, que elas não aparecem, né? Exatamente. O Pedro, a Lúcia, a Suzana e o Edmundo, né? Eles não estão nesse livro, né? Na verdade, eu acho que quem tá aí é só o Eustáquio. Isso. E a Lucy. Ah, não, mano. Não. Isso vai ser muito chato no filme, cara. Não, vai ser melhor. Não, pera, relaxa. O Eustáquio vai estar diferente. É nesse que eles vão atrás do filho do Caspian, né? Exatamente. Exatamente isso, é. Tem a charneca de Etinho, o desfiladeiro, a ponte gigante. Não, pera. É Gil, né? É a Gil, Gil, não é a Lucy, é a Gil. Não é a Lucy, é. E a Gil seria? Seria um outro personagem que você vai ver depois. Ela é uma amiga de escola, né, do Eustáquio, né? Exatamente. É uma colega de sala, uma coisa assim. Tô bem triste. Começa deles fugindo de um monte de garotos, né? Aí, o que acontece? Quando acontece uma coisa difícil assim, aparece um portal e eles vão pra Nárnia. Mas é legal a parte que ela encontra o Aslan. Mas provavelmente no filme vai ser outro. Vai ser o quarto Aslan que a gente vai ser um com juba vermelha dessa vez. Exato. Vai ter até um Simba do lado. Cara, vai vir uma quimera. Não vai ser o Aslan, vai ser uma quimera. Com certeza. Vem cá, vocês lembram do Tom Bombadil do Senhor dos Anéis, né? Melhor pessoa. Aqui a gente tem a versão do Tom Bombadil um pouquinho igual pra caramba, obrejeiro. Botas amarelas? Ah! Vou chorar, cara. Pelo menos esse aqui não tem 300 capítulos do brejeiro, não, é rapidinho. É, pelo menos, né? Porque o Tom Bombadil, olha... São umas 7 páginas só. Última batalha, eu não consegui gostar. Tentei, eu juro que tentei, mas é horrível o final como acaba esse livro. Sério? Spoiler free, se você não quiser escutar, eu vou te falar, cara. Não, eu não sei, eu não achei tão ruim assim. O quê? Não, até que não. Giovanni, você tá com whisky aí, cara? Tinha que ter duas câmeras, uma da gente conversando e uma gravando a cara do Ed agora. A cara dele, é verdade. Não, mas o que você não gostou? A Suzana, o final lá, a Suzana, que... A minha cara tá com uma raiva... Olha como é que acaba. Sabe como é que deve ter sido? O C.S. Lewis chegou um cara ali atrás dele. C.S. Lewis, termina esse livro agora. Ah, mas eu não posso terminar. Ok, cara, você vai ter que terminar esse livro agora. Cara, mas é um livro infantil. Não me importa, termina esse livro agora. Aí o cara foi começar a escrever. Aslan chega perto das crianças e fala: crianças, vocês estão vendo esse mundo? É um novo mundo de Nárnia. Cara, sabe como é que ele descreve a morte de Nárnia? Ele descreve decomposição, dragão, osso, morte... Cara, ele descreve de uma forma que faz qualquer criança ser traumatizada, cara. É basicamente inferno na Terra. É, exatamente. Pega fogo, cara, em vermelho. Sério, é exatamente isso que ele fala. Aí, tá vendo aquele círculo ali de seus pais acenando pra vocês, crianças? Que vocês sabem que os pais deles morreram, né? Sim. Aí, tá vendo aquele círculo? Então, eles estão mortos. É assim, velho. Aí só, tá, Aslan, agora deixa a gente voltar pra nossa Terra. Não, crianças. Vocês estão mortas também. Quê? Aslan! Ele estragou o livro inteiro, cara! A última batalha é horrível! É, não é. E aí, no final ainda, a Suzana não vai, né, pro paraíso, porque ela se esqueceu de Nárnia, né? Tipo, É um negócio tipo, caraca, velho. Com toda certeza, cara. Não, aí aparece um cara, aí eles estão dentro de uma barraca, aí os animais, eles caem na conversa de um macaco. O macaco sacaneou todos os animais, fazendo com que eles brigassem um contra os outros. E vai conversa, conversa vai, conversa vem, e é um portal atrás do outro, e é uma chave. Cara, sério, esse livro, ou tinha alguém escreveu pelo C.S. Lewis e ele não leu, cara. Tenho certeza. Não foi ele que escreveu. Isso é um sinal pra quem fica cobrando o George Martin pra terminar de escrever Guerra dos Tronos, hein? Ele pode fazer uma dessas. Quer ver? Vou acabar assim, ó. Olha, Pedro, começa a cobrar pra fazer ilustração que tu vai ver, rapá. Cara, eu só vou apanhar de você, mas eu só fico pensando religioso disso, porque é uma parada muito escrota, velho. só uma coisinha, desculpa, galera. O Valmir tá aqui do lado, ele tá chorando que ele falou. Galera, eu gostaria de dizer pra vocês que eu... Que caso vocês tenham um amigo que faça podcast ou coisa assim, não vá, não fica do lado dele. Se ele estiver falando de um livro que você não terminou de ler, não vá, sério. Não vá. Ele te poupou de uma tristeza. Eu te poupei de uma tristeza, cara. Eu acho que não vai ter. Desse e do primeiro, acho que não tem, né? Não. Acho que não farão filmes assim, eu acho. E depois eu vou colocar no início: isso aqui contém spoilers e você vai chorar. Eu não consigo aguentar esse livro, cara. Eu realmente acho muito triste. É muito triste, cara, ver justamente o Aslan, um cara que tava tão gente boa em todos os outros livros e filmes, que nesse ele tá sério demais, muito sério. Você percebeu isso, né, Areira? Sim. É, parece outro, realmente, né? É. A decisão dele, né, de terminar, né, de decretar o fim de Narnia ali, né, cara, é terrível, realmente, né? Não só, acho que a decisão em si, e mais ainda a forma como ele faz, realmente, assim, é meio chocante. Eu acho que uma criança... Esse é aquele que eu, com 10 anos, não gostaria de ler de jeito nenhum, porque eu ia ficar muito deprimido. Viu que falta fazer o PG-13? exato. Se tivesse lido esse livro, você não teria entendido atavina alguma. Também, provável. Triste, sério, de ler de novo. Eu não quero, cara. O filme era tão bom, o livro é tão bom, mas aí vem. É por isso que eu não gosto, cara. Estragou pra mim a experiência total. E acabei de fazer uma criança não gostar mais do livro. destruir alguém. Ai. Vocês têm mais alguma consideração final sobre o livro? Sim. Podem fazer. Tô bem triste. E foi isso, né, cara? O cast começou até bem, mas a gente terminou com uma tristeza inacreditável. Na verdade, uma revolta, né? Gigante, cara, por causa do último livro. Mas isso aí é normal. Ou não, né? Aí, agora vem o spoiler. O plot twist. Agora, no final do podcast, ninguém tá vivo gravando. Tá todo mundo morto. Exato. É isso. É, Jorge, você tem algum recado aí pra nós? Algum recado? Bom, eu agradeço o convite de estar gravando aí com vocês. Foi um prazer, foi uma honra. Pessoal que quiser escutar lá o Fonecast, pode achar a gente em jorgeoocioso.blogspot.com.br e no SoundCloud. Deixem os comentários na página do pessoal aí, na minha lá também, porque conta bastante. Pedro! 29, 30 e 31 desse mês, maio. Vamos estar presentes no evento O Mundo de Narnia, na Univel. Na sexta-feira à noite, no sábado de tarde à noite, no domingo de manhã, a gente vai estar com o nosso stand lá com vários produtos sobre Narnia. Inúmeros produtos novos com estampas únicas feitas pelo esboçador aqui mesmo. Só eu! Ele mesmo, ó. Canecas, mousepad, buttons, tudo exclusivo. Eu vou estar lá assinando caneca, as caixinhas também, com uma letra um pouquinho mais legal, né? Eu fiz um cursinho de caligrafia. Mentira. Lianisson vai estar também, né? Lianisson vai estar lá. E é isso. Ariera! Bom, pessoal, primeiro, brigadão pelo convite aí. Foi muito bom. Sempre bom falar de literatura, de filme. E quem quiser me acompanhar aí também, eu participo lá do Alguma Coisa Cast, vai estar o link aí, né? Cinquentinha, ó, cheirinho de cinquentinha. Que é o podcast que sai todo domingo, ou segunda, ou terça, ou quarta, depende dos imprevistos. Um dia da semana. Todo domingo ali, opa, não, pera, não sei. A gente nunca sabe, mas lá a gente fala de tudo mesmo, sempre brincando bastante assim e tal, quem quiser conferir. Eu garanto, cara, é muito engraçado, é sério. Alguma Coisa Cast foi um podcast que inspirou a começar o Não Tá No Roteiro. Ainda mais por causa do... Não, é sério, não é pra puxar o saco, não. Eu falei, eu já mandei um e-mail pra vocês por causa disso. Muito e-mail, na verdade. Eu já enchi muito o saco, eu sou o imaginário que sou do Acre lá. Exatamente. O primeiro e-mail que você mandou, a gente falou, mentira, do Acre, isso é conversa. Ele é do Acre porque ele mostrou a regia ao vivo e a cores. É mesmo, cara, olha aí. Quarta-feira vai estar também no ar o podcast sobre continuações ruins de filme, lá do Jorge. E vai estar aí o link aí embaixo também, galera. Até a próxima, obrigado. Beijo. Tchau, galera. Aí, até a próxima. Uhul, tchau. Beijo. Tchau. Oh, up to Johnny, just to Johnny, please tell me, dear, what makes me love you so? You're not handsome, it is true. Então, então a gente começa a falar... Nossa! Segue o baile. Vai lá. E nós que os... Ha ha ha ha.